mais um dia que o Senhor nos deu uma chance de começar de novo. Eu vou seguir olhando para o alvo. Maior é o que está dentro de mim. Os teus sonhos pra mim não morrerão. Alegria, eu danço pro Senhor.